Tivemos aí um passageiro e viajante, chega. Gente boa, gente querida de todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho. Nós estamos chegando ao finalzinho de mais uma audição do Brasil Sertanejo. Mas amanhã, bem cedinho, às 5 da matina, veremos de estar junto, querendo Deus. Muito obrigado. Até amanhã. H753, 1260 kHz, onda média. ZYE440, onda curta. ZYF690, onda tropical. Rádio Brasil Central, Goiânia. Agora, Conexão Goiás, a integração de todo o estado com a melhor informação. Olá, bom dia para você. Hoje é terça-feira, dia 26 de julho de 2022.